工了，会不会做完事情？O tráfego também por último é sobre o sentido da 3499. Comandador, bom dia, 3557, presidente Teodoro, autorização, Campinas. TP 5577, tá autorizado, Campinas, nível 360, via peso 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, e após virar conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 1-29.45 e o transponder 5513, trip 5557. Ok, autorizado nível 360, via Zulu no meio, logo após Bravo até o Zulu. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, controle Salvador 2945, transponder 5513, trip 5557. Correto, trip 5557, chame para o push acionamento. 5557, Poitron 8, pushback Xpandão. Autorizado, trip 5557, chame para o DAC. Autorizado, trip 5557. O voo no 161, está autorizado Guarulhos, 360 nível, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 129.45 e o transponder é o 5515. Voo 9161, e chame para o posto de estacionamento. Via Pátio Índia, chame a torre 1895 no ponto de espera da 10. Pátio Índia, ponto de espera 1895. 357, está livre a decolagem da 10, vento 150 graus, 059. Cinco, decolar aos 21, chame o controle 129 decimal 45. Oi, 45, pode.